Olá, seja bem-vindo ao ABC da Saúde, aos sábados depois do meio-dia, em repetição às quartas-feiras. Uma equipa que faz deste programa assunto, ou diversos assuntos, e destaca diversos assuntos, tendo também diversos colaboradores. Rita Moraes, nutricionista, Filipa Campos, que hoje está connosco, a fisioterapeuta, também Stephanie Zereto, que é a terapeuta da fala, e Lúcia Prata, psicóloga, são elas que fazem este ABC da Saúde, como eu disse, aos sábados e às quartas-feiras em repetição. Muitos assuntos aqui têm sido falados. Ultimamente estivemos com Rita Moraes, falámos sobre o leite, sim ou não, assunto de nutrição. Hoje a Filipa Campos, fisioterapeuta, traz-nos um assunto que de facto tem a ver com a prevenção de quedas em idosos, uma situação que por vezes se constata em algumas instituições e que naturalmente as pessoas com alguma idade, a mobilidade não é tão grande quanto desejada e depois criam-se alguns problemas. Obrigado, Filipa, por estar aqui mais uma vez nesta edição. Acaba por ser mesmo assim, ter que haver algum cuidado e ter que haver também o cuidado das próprias instituições sobre os idosos para que não haja de facto algumas surpresas, não é? É verdade, Sr. Albino. Queria antes de mais cumprimentá-lo a si e a todos os ouvintes. Hoje vamos realmente falar sobre a prevenção de quedas em idosos. Um assunto que, direto ou indiretamente, acaba por nos dizer respeito a todos. Todos nós temos familiares mais próximos ou mais afastados, ou conhecemos idosos que sofrem realmente alguma queda ou que se encontram em risco de. No entanto, apesar deste ser um tema mais dirigido à população idosa, hoje iremos falar sobre aspectos que se aplicam também a qualquer um de nós. Vamos falar sobre algumas dicas a ter em conta, quer na habitação, quer em relação ao comportamento da pessoa, mas são de facto aspectos em que todos podemos intervir. Todos sabemos também que a população idosa é uma realidade cada vez mais significativa na população mundial e o que se verifica é que com o envelhecimento ocorre a degradação natural do nosso organismo e temos como exemplos alterações a vários níveis, níveis quer visual, quer auditivo, quer a nível motor, do equilíbrio, com o aumento da idade, todos vamos sentindo que perdemos mais ou menos as nossas faculdades. E à medida que estas alterações surgem, ocorre então a possibilidade de uma queda. As quedas constituem um problema significativo para muitos idosos, porque o que muitas vezes acontece não é só a queda isolada, mas também posteriormente o medo e a diminuição da sua atividade, quer social, quer recreativa, porque a pessoa acaba também por se isolar. Tem receio que de facto volte a cair, não é? Ou cria alguns outros problemas e, portanto, a pessoa fica mais parada, não se quer mexer tanto, o que é mau depois pela própria idade, não é? Exatamente. Mais do que uma lesão física, digamos assim, um braço partido ou uma perna partida, ocorre também, até podemos dizer, uma lesão emocional, porque a pessoa fica mais retraída, tem muito mais medo e lá está, tende a diminuir a sua atividade precisamente por esse disso. Medo. Hoje vamos então falar sobre algumas dicas práticas que toda a gente pode adotar em sua casa e em relação ao seu comportamento. Ou seja, vamos responder à pergunta o que é que podemos fazer para evitar uma queda. Eu trouxe duas situações. Vou falar primeiro do comportamento da pessoa, do idoso, e depois da sua habitação, para ser mais fácil distinguir. Em relação à pessoa, deve usar roupa confortável, permita movimentos livres e do tamanho adequado, nem muito grande, nem muito pequena. Sendo pequena pode restringir os movimentos, sendo muito grande, basta imaginarmos, por exemplo, umas calças que se prendam debaixo dos sapatos. E originar facilmente uma queda. Os sapatos e os chinelos devem também ter solas de borracha, para não derrapar tão facilmente, e devem também ser, claro, do tamanho adequado, tal como a roupa. Evitar usar sapatos com salto alto, Normalmente, à medida que nós avançamos na idade, vamos perdendo a capacidade de equilíbrio. E se usarmos saltos, vamos acabar por propiciar ainda mais a situação. Utilizar sempre também um aparelho auditivo, a graduação correta dos óculos, que muitas vezes também é... São a causa às vezes das quedas, não é? Exatamente. Principalmente em escadas, em que há essa dificuldade das pessoas idosas, não é? Fazerem o degrau. Quando há alterações da visão, a nossa realidade visual fica muito mais alterada. Em relação ao transporte de pesos, quando a pessoa tiver que o fazer, tentar sempre distribuí-lo pelos dois braços igualmente. Muitas vezes há a tendência de se querer fazer tudo ao mesmo tempo e de ter sempre uma mão livre, mas também esta situação poderá originar algumas faltas de equilíbrio e dar origem a quedas. Esse, Filipe, até é muito mais um conselho para até os mais novos, não é? Que têm o hábito de carregar só o cesto ou o balde de lenha numa mão, a botija de gás na outra e fazer esses desequilíbrios. Isso é o pior que se pode fazer, não é? Exatamente, tanto para dar origem a uma queda como pela saúde das nossas costas. Precisamente. Por isso é que eu disse no início que acabava por ser um tema que nos abrangia a todos. A todos. Depois, em relação à habitação, eu também dividi mais ou menos para percebermos melhor as divisões de uma casa, apesar de também haver aspectos que se aplicam a todas. Em relação à sala de estar e à cozinha, por exemplo, devemos tentar sempre manter as divisões bem iluminadas e o espaço tentarmos que esteja o mais livre possível, ou seja, sem objetos no caminho, mesas, aqueles tapetes, aquelas carpetes, não é? Que se utiliza muito, que é um problema, de facto, pelo menos para as pessoas mais idosas, e não só, até para os mais jovens, às vezes cai-se porque se tropeça no tapete ou na carpete. Exatamente, mas apesar disso ainda temos muito o hábito de colocar, por uma questão de decoração, mesmo as mesas no meio da sala, e este é um aspecto em que realmente poderemos abdicar tudo isso em prol da nossa saúde, porque é importante é manter o espaço livre, tentar ter o mínimo de objetos possível no nosso caminho. Que haja uma mobilidade da pessoa sem andar a bater com os cotovelos nas bugigangas e nessas coisas. O mesmo, e neste caso também, os fios de aparelhos eletrónicos, televisão, rádio, etc., não devem estar em locais de acesso, ou seja, atravessar o corredor ou alguma porta, tudo o que nos faça, tudo o que esteja no nosso caminho e que seja um obstáculo, deve ser removido. Em relação à cozinha, os objetos de maior uso, pratos, copos, etc., devem estar nas prateleiras de mais fácil acesso. Mais à mão, não é? Exatamente. E a altura dos sofás e das cadeiras também deve permitir que, quando estivermos sentados, possamos ter os pés assentes no chão. No chão. Não ter os pés ao pendurão, não é? Exatamente. Geralmente ficam surdos nas pessoas, não é? São pequenas dicas que se adaptam a qualquer pessoa. Naturalmente, mais a pessoa com menos mobilidade, mais idoso, tem mais dificuldade, não é, do que a pessoa. Mas mesmo assim, nós mesmo quando nos sentamos mal, ficamos com a perna surda ou com as pernas surdas, portanto, por não estar bem sentado, isso cria logo uma data de problemas, não é só a mobilidade, mas futuramente as costas, como disse, não é? Como dizem aquelas pessoas mais idades, as cruzes começam a dar sinal. Quer quando é mais alto ou mesmo quando a cadeira é mais baixinha, por ter que fazer mais força, e a posição das nossas articulações também não é a mais correta para qualquer um de nós. Em relação agora ao quarto, a mesma coisa à altura da cama, que deve ser apropriada para manter os pés no chão quando se está sentado. É importante também ter junto à cama um interruptor ou um candeeiro de fácil acesso para a pessoa não ter que se levantar ou não ter que andar às escuras quando quiser ir à casa de banho ou quando acordar por qualquer motivo. E é igualmente importante haver uma campainha junto à cama ou, no caso de se viver sozinho e da campainha não ser possível, ter o telemóvel, por exemplo, com uma tecla de fácil emergência, acesso. Fácil acesso. Já existem telemóveis precisamente para essas pessoas e para algumas pessoas com menos mobilidade. Exatamente, já existem até dispositivos apropriados. Apropriados para isso. Mas pronto, no caso de não ser possível, basta um simples telemóvel, carregar numa tecla, que é o suficiente para chamar. Exatamente. Em relação às escadas, é fundamental que exista um corrimão e também muito importante que existam adesivos antiderrapantes na beira do degrau. Exatamente. É também... porque nós estamos numa zona em que, e a Filipa sabe isso tão bem ou melhor do que eu, em que as casas, quase todas têm escadas, não é? São muito poucas que são as casas rasteiras. Enquanto as pessoas são novas, não há problema nenhum. Um dia mais tarde é que a mobilidade fica sempre dependente do número de escadas e dos degraus que têm. E depois ainda fazemos uma coisa engraçada, e acho que somos todos nós, nas escadas que às vezes até são de madeira, não pomos um tapete ou uma carpete por ali abaixo para ficar tudo bonito, não é? E portanto isso... especialmente quem tiver pessoas de idade a seu cargo, ou em casa, ou mesmo pessoas sozinhas e que tenham isso, é um caso a evitar e pôr essas seguranças, porque é uma salvaguarda para a pessoa, pelo menos não escorregar na escada, com o auxílio sempre do corrimão. Exatamente. É que às vezes também não só temos a carpete, como depois ainda temos lá uns vasos, os vasinhos, se possível, de um lado e do outro, só ver espaço. Exatamente, mas isso é o que acontece. Para dificultar ainda mais a vida. E o que é curioso também é que, lá está, apesar de termos à nossa volta muitas casas com escadas, às vezes não são só escadas do exterior para o interior, porque é, por exemplo, num segundo andar. Às vezes ainda existem escadas dentro da própria casa. E em relação ao corrimão, apesar de agora já se começarem a colocar, a verdade é que há muitas escadas ainda sem corrimão. E só depois é que as pessoas começam a lembrar que se calhar era bom colocarmos. E lá está, nunca pensamos nisso antecipadamente, mas é muito importante. Falta-nos agora então só falar da casa de banho. Aqui também algumas indicações já são repetidas: evitar o uso de tapetes e ter atenção aos pisos escorregadios. Muitas vezes vai a funcionária limpar, deixa o piso molhado, entretanto depois a pessoa vai e escorrega. Há que ou ter sempre atenção e verificar anteriormente. Evitar que tenha acesso enquanto está nessa fase. Ou evitar que tenha mesmo acesso, exatamente. É fundamental também existir um suporte de apoio, tanto na sanita como no lavatório, para a pessoa se levantar ou simplesmente para se apoiar. Um apoio. E também é importante que haja na banheira ou no poliban. A verdade é que também nas nossas casas, se calhar, a banheira ainda predomina. Mas ter sempre um banco de apoio ao banho, seja também para a pessoa se sentar quando estiver mais cansada, seja às vezes... Mais seguro, Filipa, nesta altura, e enfim, para estas pessoas será sempre poliban, não é? É muito mais fácil para a pessoa, não é? Não há grande obstáculo, é uma coisa lisa, pequena, inclusive há cadeiras próprias, não é? Exatamente. Para as pessoas tomarem banho, terem algum apoio, portanto, isso é o ideal. Embora, como disse, o tradicional ainda seja a velhinha banheira, que se utiliza, mesmo que tenha chuveiro, a banheira está lá para exatamente. Para é assim, também já há cadeiras rotatórias para a banheira. Mas o ideal, claro está, será o poliban. De preferência de completamente rebaixado, se não for possível, é assim, a altura de um poliban é sempre preferível à altura de uma banheira, e ainda que a pessoa perca um bocadinho de mobilidade, é muito mais fácil conseguir entrar para um poliban do que para uma banheira. Eu penso que nas instituições hoje há uma obrigatoriedade, não é? Até por uma segurança, e as próprias instituições têm essas vistorias e que obriga a que tenha de facto isso. Às vezes os grandes problemas é mesmo nas nossas casas, que nós não adaptamos a casa ou não se adapta em casa às pessoas que têm já 80 e 90 anos e com pouca mobilidade, e às vezes mais novos, não é? Aí é que às vezes é um bocado mais complicado. Sim, lá está, as instituições tiveram que se adaptar mesmo que anteriormente que a construção de raiz não tivesse esse propósito, mas sim, hoje em dia as instituições já nem têm banheira, acabam por nem ter poliban, porque é tudo piso direito, portanto eles não têm... Não há nenhum obstáculo para eles. Exatamente. E mesmo em relação a tudo o que sejam casas de banho, tem que ter aquele diâmetro específico ao nível da porta, mesmo para as cadeiras de rodas, etc. Tudo isso. Nas nossas casas, sim, é sempre mais difícil. Eu acho que quase ninguém hoje em dia pensa quando constrói uma casa ou até quando aluga ou compra, não pensa nas dificuldades que poderá vir a ter um dia mais tarde. É. Aquilo que acontece é que ou se vão fazendo pequenas alterações, e lá está, se colocam um corrimão, ou se faz um poliban, ou então muitos idosos que, por exemplo, estejam sozinhos em casa, optam só por viver no resto do chão. Há muita gente que de facto faz isso. Exatamente. E opta por isso. Precisamente também porque sentem que sem essas adaptações, digamos assim, já não conseguem manter a sua qualidade de vida, isso a nível de vida. Precisamente a mobilidade que tinham. Nestes casos, e se acontecer alguma coisa, uma fisioterapeuta não lhe pode valer, pode ajudar-lhe numa posterior. Portanto, o ideal é mesmo evitar, não é? Sim, é assim. No nosso país não é muito comum, mas já se faz só o aconselhamento da disposição dos móveis em casa, por exemplo, tecnologias de acesso à casa, para o banho, dispositivos que nos facilitem a vida, entre aspas. E sim, já há pessoas que procuram já aconselhamento nesse sentido. O que é um facto é que muitas vezes nós só apanhamos as pessoas já depois de elas terem caído. E nesse caso... Depois de facto consumado é que se tomam as precauções. Exatamente. É sempre assim. E não é fácil, até porque, por exemplo, nos centros urbanos maiores, nas grandes cidades, já há o dispositivo, aquelas escadas ou as cadeiras que sobem as escadinhas, portanto, que auxiliam as pessoas. Há elevadores em alguns locais e em alguns prédios. Nós aqui, claro, é sempre muito mais difícil no interior. Uma população idosa que se não tiver algum cuidado, ou os familiares não tiverem algum cuidado, é sempre muito mais problemático. É? Exatamente. Até porque alguns idosos também já vão aderindo. O idoso também acaba por ser renitente às vezes, não é? Sim, exatamente. Mas quando mudamos ou quando tentamos mudar assim as coisas, eles também se sentem, não, eu estou bem, eu consigo, não há problema nenhum. E às vezes não é bem assim, eles também, e entendemos perfeitamente, porque sentem-se, começam-se a sentir limitados, não é? E portanto também não deve ser fácil. Portanto, isto tem que ser uma junção de boas vontades de partes e de aceitação do próprio idoso. E estamos a falar no idoso. Exatamente. Estamos a falar no caso do idoso, não é? Exatamente. Às vezes tem que ser mais devagarinho. Porque eles pensam que logo estão a limitá-lo. Não, se mudou os chinelos de sítio é uma chatice, não é? Claro, portanto, ou se não deixam usar chinelos. Precisamente. Portanto, esse tem que ser um cuidado. A fisioterapeuta tem um papel importante, precisamente, e que deve ser através da prevenção. Tem acontecido muitos casos, Filipa, de pessoas que têm tido assim alguns problemas e que ficam com algumas mazelas graves. Sim, têm acontecido alguns, pelo menos naquilo que me diz respeito, porque apesar de tudo e apesar de toda a prevenção que se possa fazer, às vezes acontece, é inevitável, ou por algum erro da pessoa, ou enfim, por alguma coisa de vários fatores, acontece. Tá, aquilo que também que eu tento fazer e que tentamos fazer e aquilo que a fisioterapia poderá fazer é tentar que o idoso mantenha ao máximo uma vida ativa e que faça as suas tarefas domésticas tanto quanto possa. Enquanto conseguir ser autónomo, não é? Exatamente, enquanto for autónomo, enquanto não tiver ocorrido nenhum episódio, que saia com os amigos, que faça a sua vida normal, e que também faça exercício físico, porque essa parte é muito importante. E apesar de há uns anos atrás nem sequer se pensar nisso, a verdade é que hoje em dia há programas específicos para prevenir quedas e treino de equilíbrio, e que são muito importantes para estes idosos, porque mesmo que ocorra cair uma vez ou até duas, a verdade é que depois a recuperação é muito mais fácil e a pessoa consegue voltar à sua vida normal muito mais facilmente. Sim, senhora, estamos a falar de prevenção de quedas em idosos e não só, da prevenção que nós devemos ter, os cuidados que devemos ter, enfim, na habitação e também com o vestuário e calçado, que é importante, principalmente nas instituições, não é? Que aí, naturalmente, pela obrigatoriedade da lei, têm que ter tudo isso como deve ser, mas o cuidado com os próprios utentes, e neste caso com as próprias pessoas, devem ter, mesmo em sua casa. Mais alguma coisa, Rita? Rita não, mais alguma coisa, Filipa. A Rita estive com ela no último programa e por isso é que ainda me ficou no ouvido. Ainda do ouvido. Filipa, mais alguns assuntos? Não. Ficamos por aqui hoje. O meu último conselho é, acima de tudo, não deixar que o medo nos vença. E mesmo que já tenhamos tido algum episódio mais desagradável ou que já tenhamos caído alguma vez, que continuemos sempre a tentar manter-nos ativos o máximo possível. Que isso não seja motivo de limitação. Exatamente, porque o que se vê muitas vezes, principalmente em idosos que vivem mais isolados, é que acabam por diminuir a sua atividade, por ficar muito mais em casa, por simplesmente nem caminharem da sala para a cozinha porque têm medo de cair. E acabam por ficar, se calhar, num cadeirão o dia inteiro. O que é pior, e depois daí vêm outros problemas, não é? Exatamente. O sedentarismo, que é mau, não só para as pessoas mais novas, mas especialmente para as pessoas de mais idade, que é um problema. Precisamente. Sim, senhora. Filipa Campos é fisioterapeuta. Hoje o destaque neste ABC da Saúde foi precisamente sobre a prevenção de quedas em idosos e não só, também os cuidados a ter. Algumas bugigangas que nos atravessam em casa deviam estar deserdadas, porque às vezes o perigo espreita e, portanto, cuidados redobrados, porque a prevenção é o melhor que se pode fazer, neste caso. Exatamente, Sr. Albino. Neste caso, e em quase todos. E em quase todos. Filipa, agradecer mais uma vez por estar aqui e dar voz a esta ABC da Saúde. Falámos então com a fisioterapeuta Filipa Campos, prevenção de queda em idosos. Vamos voltar no próximo programa. Obrigado, Filipa. Obrigada eu. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Fique bem. ABC da Saúde, sempre, como eu disse, aos sábados, depois das 12 e às quartas-feiras, também depois das 12, em repetição. Fique bem. Um abraço. Até breve.